Então, Boa noite. pô, é sempre bom explicar, tipo, meio que da introdução do negócio, a proposta da parada, tá ligado? Ah, é, então, já que isso é a primeira gravação, vamos explicar o que a gente vai fazer. A gente vai falar de umas paradas. Então, a gente estamos férias. E aí, agora o que que acontece? A gente tá bongando e refletindo sobre as coisas que passaram no ano. E aí a gente vai gravar isso e vai passar pra vocês ouvirem enquanto vocês estão dormindo. Não enquanto vocês estão dormindo, mas É, pré-sono. É pré-sono. tipo na a parada para se ouvir isso, o momento certo para se ouvir isso é tipo quando você tá querendo dormir, tá ligado? É. Querendo aquela voz do seu lado. Tanto que a gente só de gastação vai editar isso que a gente tá falando agora e vai botar um fundozinho com um reiki. E o E era umas paradas assim muito é, escrotas, lo-fi, mas bagulho meio, pô, às vezes na Sura. Cara, mano, vai um variar, fundo, vai vai ter um variar. fundo aí maneiro, vocês vão ver. Sei lá, acho que assim, tipo, muita gente, eu tomei essa iniciativa, tipo, que te chamei pra essa parada, porque eu tava vendo como muita gente tem, tipo, usa várias paradas pra dormir que eu acho que agitam a gente, tá ligado? Às vezes fica jogando antes de dormir, fica, É, isso é uma pô, parada muito pesada. assistindo comédia, assistindo umas paradas assim que tira o Tira o sono. sono. Tira o sono. Eu já É, eu tive também várias várias experiências de, tipo, vezes. falar, pô, vou assistir essa parada, essa sériezinha aqui pra dormir. Pô. E do nada eu ficava vidradão na série, tá ligado? Ou porque era, tipo, Exatamente. um bagulho muito intenso de Ou ação às e vezes é comédia. só porque era Supernatural e eu fico com medinho das assombrações mesmo. Tá ligado? É isso, é. Vamos assumir a realidade. É, então, a É, cara. partir de agora, depois dessa piadinha, vai, tá ligado? Rolar a música agora. Tum! Aí marca 2 minutos e É, eu esse corto. Pô, negócio é aí. bom. É, Eu vai, gosto de não, anotar vocês estão essas ouvindo. coisas. Mas então, o que a gente estava debatendo é o porquê do uso de dados empíricos para discussão de qualquer tema, tá ligado? Essa é a parada. Aí vamos fazer uma abrangência, pega o bong aí. Vamos fazer uma abrangência meio grande aí sobre esse debate de o porquê ciência e o porquê ciência usa números para explicar as coisas. Eu acho que é uma parada muito importante das pessoas debaterem e que é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem, tá E ligado? quando e como pessoas começaram a virar número? É, exatamente. Ah, é, isso é uma parada muito importante. A gente está debatendo onde, como, quando tem. Boldo ali, no chamador. Como, onde, quando e por que as pessoas, tá ligado, se transformaram em probabilidades, tá ligado? Em dados. E não em. Sei lá. Pô, tem boldo no deschavador, falei essa parada. Ah, pô. É porque eu achei que tu tinha virado ao contrário, assim, derrubado. Ih, tu soltou o bagulho. Ih, soltou? Não, acho que soltou não. Esse pá passou pro outro microfone. Opa, oi, oi, oi. Aí, se quiser parar, aí a gente junta no outro já. Mas acho que tá suave. Tá suave? Acho que tá. Será que tá? Então, voltando. Então, a gente tava falando disso, né? De manter, deixar, explicar o porquê que. Existem números, tá ligado? Hoje em dia, por que a gente discute tantas coisas com números? Por que que estatística é um imperativo na hora de se falar de verdades sobre a vida social, tá ligado? Na hora que você vai falar, tipo, se quiser tá certo no argumento, tipo, numa discussão, assim, se quiser justificar seu argumento de uma ideia sua sobre a sociedade que você se insere, você puxa um dado quantitativo, tá ligado? Você puxa qualquer número sobre, tipo. A parada que você tá falando. É, e aí. E aí, por que que você transforma isso em verdade, tá ligado? Por que que isso passa a ser verdade para a maioria das pessoas quando você transforma em número, tá ligado? Por que que a ciência matemática é uma ciência tão que deixa as pessoas com tanto medo, tá ligado? Então, acho que esse é o começo da discussão, É, né? Eu cara. acho que começa por aí mesmo, tá ligado? De Começa. essa parada da colonização da ciência, tá ligado? Ah, sim, né? Pô, é. Essa E aí, forma matemática que a gente aprende hoje é tipo uma forma muito cristalizada e tipo importada mesmo, sabe? Não é uma sei lá, a gente vê vários filósofos da matemática O conseguindo lago que quebrar tá com esse aí já padrão. tá aí há todos esses anos? Tá Ou contigo de que sim. é. Não, não, calma aí. Tu trocou a água? Não? Ah, então. Tá aí há vários anos, já Tá nasceu até encanado? lava aí. Vou tirar o boldo daí. Tem um palitinho. Tem um. Um lápis aqui. Não, tem um. Yeah. Esse palitinho é bom. Tem o um negócio do isqueiro. O negócio do isqueiro talvez seja até melhor, porque esse negócio Aqui, meio pum. grosso. Aí, pum. O que que acontece? A gente, hoje, né, vive numa sociedade dominada, assim, fomentada. Eu acho que é a sociedade mais dominada e fomentada pelo sistema eurocentrista, tá ligado? Reza a velha lenda da humanidade europeia que existia um outro tempo no mundo onde era assim, tá ligado? Onde era o quê? Que onde a sociedade era dominada pelos europeus, tá ligado? E o outro tempo, tá ligado? Desse domínio deles sobre as sociedades humanas era a Idade das Trevas, que eles dizem, né? Que é a época sem iluminação, a Idade Média. É complicado, tá Então, quer ligado? dizer, os europeus Porque. falam que eles eram os caras que dominavam tudo. É, eles dominavam tudo na. Não, hoje em dia eles são os caras que dominam a intelectualidade, né? O conhecimento, o saber. Sim. E na Idade Média, os Eles. europeus achavam que eles eram essas pessoas. Eita. Tá ligado? Os europeus não, os eurocêntricos. Os eurocêntricos. É, que na época, no caso, eram os europeus. Tá Que ligado? hoje em dia, no Só. caso, são os europeus. Ah, não, Não, só não. é, hoje em dia tem muito É. mais gente. Recortes, recortes. A parada. É, essa é a Esse, é, parada. sempre Então, foi, sempre vamos foi. lá, a gente tá querendo, debatendo dentro dos dados estatísticos, o que que são os dados estatísticos. Você pode. E aí eu acho que essa é a parada, tá ligado? Ó, É, o que for mudado do quantitativo é o recorte que tem você que tem para botar atribuir ele. menos água, mano. Menos? Pô, tá baixinho. Pô, eu acho que não precisa botar mais não. Pô, você coloca mais ou menos nessa altura. Ó. Assim tá ótimo. Acho que o pressuposto, tá ligado, que impera sobre a ciência é um pressuposto, tá ligado, eurocentrado, o qual tem raízes em culturas africanas, tá ligado? Naturalmente, tipo, por exemplo, a matemática, tá ligado? É uma ciência de cultura africana, que aí todo mundo sabe, né? A gente não precisa explicar isso, tá ligado? Os gregos, tá aí, tá ligado? Todos tinham inspirações em filósofos africanos, egípcios e pá e tal. Sim. Isso é a maior parada real e tal. O intercâmbio deles É, era cara, muito porra, grande. falar de eurocentrismo é lembrar que, tipo, os europeus, depois da Idade Média, uma hora falaram: cara, bora renascer. Como é que a gente renasce? Como é que a gente volta às nossas origens? Pô, vamos lá nos gregos, porque, tipo, muita coisa que a gente fala hoje em dia vem por hibridismo dos gregos. A gente não é só latino. A gente tem grego. O francês virou e falou: a gente tem grego, né, gente? Vamos ler os gregos. E Que nem, aí, tipo, essa é a parada. eu acho que nem hoje a galera tá, tipo, entrando nessa vibe iluminista aqui no Brasil, e aí tem uns brancos que, tipo, estão olhando os negros e não os gregos como constituintes do território, tá ligado? É, exatamente. Que é muito estranho. Porque essa é a parada. Os constituintes do território no Brasil não são os negros. Os Não. negros são tão diaspóricos quanto os brancos. Sim. Só que o processo diaspórico é diferente, essa é a parada. Sim. E aí, pum, o Brasil, ele é uma pátria hibridista mesmo. Mas a gente ainda, eu acho que a gente não precisa chegar no Brasil ainda. A gente tá lá na Europa ainda, na Sim, Idade das sim, sim. Trevas. A gente tá no Mar Egeu, mais ou menos. Tá ligado? Agora, se as pessoas estiverem de bobeira, abre o Google Maps aí. Aí tu tá fazendo a galera que tá querendo dormir, tipo, é, não, aí esse é, eu acho que essa parada. Também tem esse recorte, tem gente que tá tipo querendo dormir e vai ouvir uma parada e vai Lá, ficar de outra saco galera que cheio. vai ouvir o bagulho pra poder, tipo, É, estudar o estudar. bagulho. É, acho que é bom entender o negócio Marcon, tipo, É é um fluido, é beat, é fluido. beat pra dormir, relaxar, estudar. E gastar É, horas, é gastar, isso. pô. Falar merda, gravar Sei lá, tipo, merda. bem mais pra relaxar do que pra fazer qualquer parada, tipo. Deixar de plano de fundo de um bagulho, pra ter uma piadinha, Sim, pra tu sempre sim. tá ouvindo. Tá ligado? É É, isso, tipo, gasta não essa é piada onda. boa, a gente não tá tentando ser. E duvida do que a gente tá falando, manda comentário pra gente falar outras coisas, essa é a parada. Gasta essa É, onda. cara, na real eu tô pensando em lançar isso. Eu acho que vai ter tipo um mínimo, um máximo de 3 ouvintes, tá ligado? É, Que mas vai foi ser como isso. qualquer projeto meu na vida de audiovisual ou áudio sem visual, Mas né? então, o. É, não precisa ser sem visual. A gente vai Não, botar é, com colocar visual. umas paradas também, pensei nisso. Mas então, o fato é que a gente tá no Mar Egeu agora, tá ligado? O Mar Egeu está aberto a todos os tipos de negociatas do mundo. O Mar Egeu é onde a Europa da Idade Média mais colhia, tá ligado, os frutos do comércio estrangeiro intra. Auricular. Não, fala, entra o quê? Intraprovincial. Calma, quem? Não, mas Intraprovincial. antes. A Europa Ah, medieval medieval. colhia nas bacias do Mar Egeu, Ah, tá ligado? eu vou abrir o Google. Eu tô de bobeira. Eu posso abrir o Google Maps e olhar o Marijão, porque eu realmente não sei onde é o Marijão. Com mar. Egeu, Egeu com. Egeu, Egeu, Egeu. Egeu. Tá na Bíblia também, Tá pode na Bíblia? pesquisar. Eu nunca li a Bíblia inteira. Já li alguns pedaços da Bíblia, mas eu nunca tive uma Bíblia, Bíblia grandona. Cadê o Marejão? Tá pra cá. Não, pro outro lado. Aí. Me aponta, Júlia. Ah, tá, é assim. E eu Ah! falei sem ver, né, cara? É, tá. Mas então, imagina que a Europa da Idade Média tinha no Mar Egeu e na Turquia, tá ligado? A maior bacia de negociatas com o mundo intraprovincial da Europa Central. Toda a Europa Central dependia estruturalmente das trocas e negociatas que os árabes faziam com os gregos nas bacias do Mar Egeu. Os romanos, tá ligado? Conhecedores da cultura grega tradicional, Os romanos, cara que viajava de barco daqui pra cá. não viajava de barco, essa é a parada. Não viajava. O Dava volta. romano era o cara do transporte terrestre. Dava volta. Ah, por isso que os caras se achavam pra caralho então, É, porra. porque o domínio deles era territorial, tá ligado? A diferença era essa. Tava espalhado. Então, E fazia o telefone sem fio pra. o italiano, tá ligado? O romano, o cara que depois vai constituir a Europa Central, é o cara que dependia estruturalmente de todos os países que estavam nos Balcãs, tá ligado? E estão presentes na frente do Mar Egeu para poder subsidiar, por exemplo, os produtos de pesca do centro da Europa, tá ligado? Os produtos de qualquer comércio externo, tá ligado? Porque os outros comércios eram muito longínquos na Idade Média, tá ligado? A chegada, essa é a parada, na Idade Média, os conglomerados provinciais eram muito, muito distantes uns dos outros, tá ligado? E a tecnologia era uma problemática muito frágil para os europeus, tá ligado? Que eram pessoas que estavam acostumadas a andar longas distâncias de territórios inóspitos no gelo. Essa é uma parada, é uma realidade. Diferente do resto do mundo. Por exemplo, o sul da Europa todo já foi dominado tanto pelos africanos do norte quanto pelos árabes. Até pelo fato de ter um clima completamente diferente do clima do norte da Europa. Então é uma divergência, é uma problemática que é sempre suscitada dentro do plano europeu. Cara, na real, é só tipo. A gente sabe que estruturalmente a matemática é formada por essa galera que compõe a Europa e que simbolicamente não Da parte ocidental e não da parte. Essa parada não é da parte romana, né, Sim, germânica, sim. e nem da É parte norte semita, da é Europa. semita. É semita. Todos semitas que foram para Europa. Exatamente. Só que com outro é, porra, constitui um negócio e é totalmente apagado pelas outras duas semitas, né? É, na tríade semita, os islâmicos são os que constituem a álgebra, tá ligado? Não sei se os islâmicos, mano, acho que Não, é, não é é islâmico. pré-islã, eu acho que é o É, tipo, bagulho porra, é. pérsico, tá ligado? Pérsico. Pérsico. Acho que São é debate. os seguidores do Alcorão, tá ligado? Hoje em dia, essa é a Crentes de parada. Muhammad, Não, porra. cara, mas essa é a parada, mano. Ah, não, Muhammad é mil, né? É, cara, tipo. Muhammad é fim da. É, o Muhammad. Muhammad é o Não, próprio. o Alcorão, o Islã, ele é depois de Cristo, tá ligado? Essa é a parada, a gente tá Sim, falando de uma sim. galera que, tá ligado? Tá constituindo, por Os exemplo, esse mouros, povo. tá. Os Mas. cristãos, Sim. tá ligado? No sul da Europa, é formado por Sim, cristãos, sim, sim. por mouros, por, sei lá, mano, várias tribos completamente diferentes. Amazonas, Pagãos, pagãos, Amazonas, sei lá, vikings estuprando tudo, pessoas, todas as vikings coisas. cozinhando coisas. Mas isso aí, tipo, sei lá, o sul da Europa, tá ligado? Ele é. Essa parada dos vikings, tá ligado? Era a galera do norte. Sim, sim, Que é sim. essa galera que vai. Finlandeses e suecos e É, noruegueses. noruegueses, poloneses, essa Não, galera. polonês não. É, Centro-europeu, norte. É, real. né? Norte-europeu, centro-europeu aí. Estônia, Letônia, Lituânia É a também. É, Estônia, galera, Letônia. que é a É? galera da Rússia, é, essa galera toda. Que virou União Soviética depois, os Bielorrússia. eslavos. Ah, Essa sim. galera, todo mundo é viking bárbaro. Essa galera é a bárbara, Sim. tá ligado? Enquanto a outra eram os mouros. Aí, essa é a parada. Essa galera faz conta? Quê? Ou começou a fazer Não, conta depois que não, a Europa é. começou a falar, Então, vamos contar, essa é a tabuada, não parada. sei o Essa quê. galera só passou a fazer conta. Todo mundo só passou a fazer conta. Quando? Na integração do Império Romano, tá ligado? Só quando o Império Romano pegou esses caras do norte e falou assim: vai aprender a ler, escrever, pá, pá, pá. E aí pegou, estuprou as minas deles e falou pra eles fazerem isso, eles já aprenderam a fazer isso, tá ligado? Aí se criou essa parada aqui, ó: Bélgica, Alemanha, que virou Prússia, que virou, tá ligado? Sim. Que virou a Itália, virou França, virou Espanha, virou, tá ligado? Essas paradas todas. Agora, a galera que não teve o Império Romano, que é a galera, por exemplo, lá de cima, Polônia, que é a galera bárbara, Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia, Rússia, tá ligado? Toda essa galera é a galera que invadiu o Império Romano e destruiu ele por cima, que tinha filosofias completamente diferentes. Por exemplo, os russos, tá ligado? Os eslavos são cristãos ortodoxos, a galera que da primeira divisão da Europa, a galera que construiu a Europa junto com os cristãos que vieram do Oriente Médio. Tá ligado? Então é essa galera, assim, um racha muito tradicional, tá ligado? Que subiu enquanto o outro racha desceu, tá ligado? Tem essa perspectiva toda. Uma guerra muito tradicional, tá ligado? E aí, por exemplo, essa galera tinha uma forma de contar diferente, um dialeto diferente, uma língua diferente. Tu vê que o russo é completamente diferente de todas as outras línguas dali Sim. daquela localidade. O eslavo é a mesma coisa, muito diferente de todas as outras, tá ligado? O russo é uma língua eslava, né? Me dá um escrever. O dialeto eslavo é completamente diferente. É esse dialeto falado nos Balcãs. É o dialeto falado na Grécia, tá ligado? Que é diferente do escandinavo. É, que é diferente do escandinavo, que é o viking tradicional, né? Que é esse Sim. daí da galera de lá da Suécia, da Finlândia. Finlândia. Aí, por exemplo, essa galera. Tá ligado? A galera viking, tá ligado? Do norte europeu, nunca teve contato, tá ligado? Antes da. Eu acho que isso ia irritar muitas pessoas. Fiquei até meio culpado com esse barulho, mas é porque eu tava preparando mais maconha pro bonk. Mas, filho, eu não sei, né? Se pá, dá pra diminuir todas essas coisas, vamos torcer. Mas, pode voltar. Ah. a galera do norte europeu, tá ligado? Não tava acostumada com um sistema tecnológico, tá ligado? Que tinha por missão, tá ligado? Quantificar coisas. Quem tinha isso, quem tinha esses aparatos, eram as pessoas que dialogavam, por exemplo, com os africanos, tá ligado? Uhum. Então, por exemplo, os turcos, tá ligado? Eram os caras que passavam isso pra Europa por terra, tá ligado? Uhum. Os turcos faziam parte nessa época do Império Pérsico, tá ligado? Uma parada tipo anterior ao Império Otomano, tá ligado? Entende? Então é uma parada tipo muito tradicional, assim. Depois do Império Otomano veio o Império Turco, que depois veio o Império Turco-Otomano. Tá ligado? Isso que é foda. Tipo, quando eu olho pra globalização e penso o que o Brasil representa na internet, eu sei porque a gente é entendido como ruê-ruê, tá ligado? Lá fora. Porque, cara, somos as crianças disso tudo, tá ligado? Somos as... No quesito, é dessa guerra aí? Do mundo? É, a gente é criança. No quesito desse ethos deles, de dialogar como eles e ser educado nessa parada, nesse negócio todo, a galera do Sul, em geral, e a América, de certa forma também, por isso que a América é vista dessa forma pelos ingleses, é a galera mais, tipo, não pegou a brincadeira, tá ligado? Uma brincadeira também, tipo, não pegou porque, real, a brincadeira não é muito legal. Que é falar na língua deles, usar a matemática deles, não sei o quê. Tanto que a Europa gasta os Estados Unidos por eles não se adequarem ao sistema métrico. Assim como Portugal gasta o Brasil por não falar a língua da forma certa. É, sendo que o Brasil gasta Portugal. É, exatamente. Como os Estados Unidos gasta a Inglaterra também. É isso, tá ligado? É uma brincadeira de colonizador e colono, tá ligado? É essa parada. E aí o que acontece? A gente, quando tá na Europa da Idade Média, vale a pena, tá ligado? A gente transformar a forma, tá ligado? Deusificada de entender as coisas, tá ligado? Pra uma forma métrica, até porque a gente não quer mais ter sobre nós o poder, tá ligado? Imaculável dos padres e dos reis, não é? A gente é um ser revolucionário. Um ser aí que tá, não tá aguentando as opressões. E aí, por exemplo... O sistema... numérico só foi implantado na Europa para poder quantificar o número de escravos que os europeus tinham depois das suas guerras. Tá ligado? Essa é a introdução do sistema numérico na Europa. Até porque todo sistema econômico da Europa expansionista se finda no escravagismo. Escravismo, escravagismo? Escravagismo. Escravagismo. É uma cultura. Tá ligado? Esse negócio do ismo tá me pegando muito, porque aquela parada que rolou na festa, pô, tabagista, feminista. Tá ligado? Sufixos de imposição. Tem figura de ação dentro da parada? Pô, eu tava pensando numa rima de com um sufixo. Deixa eu tentar pescar. Era... Começou com uma besteira, tá ligado? Que é aquele bagulho... Se o sofredor sofre a dor... Ou ele sofre a dor, era uma questão. E o cheirador... Às vezes, cheirado, ri. Por que que eu fico buscando a dor? Não, por que que eu fico tentando entender a objetividade? Não, por que que eu tento... Porra, como é que era? Por que que eu tento caçar a subjetividade nesses sufixos objetivos? O objetivo do sufixo. Nossa. Caralho, era um bagulho. Porra, na hora fez muito sentido. Aí agora quando você puxa depois de uma bongada fica um negócio feio. Isso é horrível, cara. Por isso que falta lápis. Falta lápis. Falta lápis. Papel, mas falta lápis. É, falta lápis. Exatamente. Não tem papel, mas falta lápis. Porra, começar a roubar caneta em papelaria, cara. Exatamente. Porra, roubar caneta não é um... uma parada ruim, não. É, cara. Tipo, me entenda. Porra, às vezes falta mesmo. Mas então, mano. Uma parada é... aí. Se o europeu que estava sendo escravizado por um rei e pelo clero, tá ligado? Quisesse pensar numa visão de mudar o mundo, tá ligado? Ele tinha que aprender a contar. Ele tinha que aprender a contar. Por quê? Porque contar era uma parada que diferenciava ele, tá ligado? Do clérigo, tá ligado? Que era o cara que tinha o poder das linguagens, tá ligado? Da fala. Que aprendia a como? Essa é a parada. Enquanto o clérigo era, na Idade Média, era o sofista, tá ligado? O burguês, tá ligado? O cara que tava tentando ser o burguês, o cara que tava buscando o engrandecimento do dinheiro dele mesmo, tá ligado? E não do próprio rei, tá ligado? Ele era o cara mais na escola, né? Na escolástica, da escolástica. Da escolástica, é, exatamente. Ah, o cara do contar, tá ligado? Sim. E esse cara não era nada mais, nada menos do que quem? O judeu. O judeu, é, o árabe. Sim, sempre tá foram ligado? Os caras que estavam na vibe da traficância, né? Que era qualquer relação mercadológica, mercantil. Sim, sim. Essa é a parada do tráfico. A gente tá falando exatamente disso. De tráfico, tá ligado? Tráfico. E nessa época, muito mais de influência do que, tá ligado? De drogas. É, muito mais. Drogas era tipo... Drogas também. Também, porque drogas fazia parte da mercadologia do negócio. No final das contas, drogas não são meramente... Cada droga não é uma influência em si. A Ritalina não é uma influência, assim como o álcool é uma influência. É, a maconha é uma influência. Tudo influencia, tá ligado? E, tipo, você leva a droga com um sentido. O café se expande no Brasil. Pô, nessa hora corta esse nosso pedacinho de café do Jorge Benjor, tá ligado? Entra agora no fundo. É, entra no fundo. É, entra no fundo e fica, pô, vai compor o negócio. Pô, eu procurei um negócio pra anotar também, pra anotar esses momentos. O lápis tá aí. Eu perdi. Pô, mas o lápis tá coisa. Tem ponta, a outra com ponta tá aí em cima. Eu vou pegar o bagulho pra comer, mano. Caralho. O fato é que a gente não pode deixar de esquecer que todos esses caras, tá ligado? Tanto os árabes quanto os judeus. Nessa época da Europa, eles não eram vistos com bons olhos pelo clero, nem pela comunidade nobre. Até porque eles eram apátridos. E nesse momento da história, ser apátrido era uma parada muito importante. Você ser um povo diaspórico faz com que necessariamente você tenha contatos exteriores. É. Uma coisa que ninguém nas outras regiões, a não ser os clérigos, tinham. Por exemplo, por causa disso os caras aprenderam a contar, por causa disso os caras aprenderam a falar línguas e formularam conceitos científicos. Se a gente for ver, data dessa época, por exemplo, a criação da maçonaria. O primeiro grupo, tá ligado? Orientado à formulação Como é que é? Referenciais geométricos. Tá ligado? E até por causa disso, o símbolo dos caras até hoje é tá ligado? O esquadro e o. Como é que é o nome daquele outro bagulho que gira? Compasso. Compasso e o esquadro. Tá ligado? Com essa parada da geometria. São os caras que fundamentaram, por exemplo, os princípios de grandeza, tá ligado? Nas eras mais remotas da Terra. Na época onde, por exemplo, para você construir um edifício, você tinha que ter necessariamente, tá ligado? Medições iguais, exatas em todos eles, porque senão tá ligado? Tipo, a explicação era que, tipo, Deus, tá ligado? Mandou não ser assim, o rei mandou não ser assim, tá Isso ligado? não é um tipo de sofismo, não é essa o pleito da galera que tá contra isso, politicamente falando? Elege O uma Che fala ética e uma sofismo. estética, tá ligado? Que é o normal. Vai ser seguida e pronto, é isso. Cara, sofismo é um negócio que, tipo, se você leva pra essa lógica temporal, dá pra tu usar pra tanta coisa, tá ligado? Eu consigo chamar tanto Marcelo Freixo de sofista quanto Edir Macedo de sofista. Sofismo é tudo. É, sofismo na real é a própria pós-modernidade, antes mesmo da galera pensar em Porque a pós-modernidade. pós-modernidade é sofista, é isso. Cagar É um pra caralho. período sofista, enquanto tem períodos dialéticos. É, acho que essa é a parada, assim. Ah, Disputa esses períodos são. bagulho Existem eurocêntrico, sempre, mano. né? É a linha linear da A eurocentricidade. dicotomia deles, É, né? Mais mano, ou menos deles, assim. é isso. Eles são absurdos, é isso. Ah, uma hora alguém é sofista, outra hora alguém é dialético. Uma hora alguém é sofista, outra hora alguém é dialético. Tá ligado? A minha questão é essa, eu não sei se a gente está sendo sofista ou dialético nessa merda. Nenhum nem outro, porque a gente está desconstruindo exatamente isso. Porque a gente está usando a dialética para desconstruir o sofismo e usando o sofismo para desconstruir a dialética exatamente porque a gente está gastando o bagulho enquanto a gente está fazendo, botando um sonzinho aqui no fundo, conversando de forma boçal. E aí, tipo, a dialética precisa de um método e a gente não está usando um método. Me chupa. Não é o método deles, tá ligado? Esse negócio, a É, gente tá essa é a... reproduzindo o Não, não, então, negócio. essa é a parada. Dialética precisa do método deles. A gente não tá usando o método. O método. Essa é a parada, o método. O método. A gente tá. Qual é o método? É, a gente tá. Antítese, síntese Não, antítese, tese, síntese. Antítese, tese Tese, e síntese. antítese, E síntese. a gente não tá usando nenhuma das duas. A gente já tá falando de cabeça todas as doideiras que a gente tá falando de bongar. Tá ligado? Por causa disso que é importante, não tem método. Se Não não tem tem método. método, o método está sendo feito, já é uma desconstrução da dialética pelo sofismo. E é uma desconstrução do sofismo pela construção dele mesmo, que é a dialética. Tá ligado? Então é Vai e isso. volta, vai e volta. É É ping-pong que nada, tipo, brincadeira. outro ping-pong que o sociólogo gosta de jogar é subjetividade e objetividade. Fica pá, Existe subjetivo, isso. pá, subjetivo. Mas Tá ligado? então, Foda-se, o tipo. bagulho, cara, que, sei lá, tá ligado? É nesse momento da humanidade que a gente começa, tá ligado? Né? Onde tem açúcar, tá em cima dali do negócio ali. Que negócio. Aí nesse. Aí, ó. Aí tem uma parte do lápis que tem. Que negócio. Não tem uma parte do lápis que tem o negócio. A ponta não de Não. escrever? Claro que tem, cara. Olha aí, atrás do. Do bom. Não, atrás das coisas aí. Do bagulho das madeiras aí, ó, que tu tá olhando. Das madeiras, isso aqui? É. Não, cara. Que isso, cara? Que isso? Mano, eu juro que eu vi o lápis. Vou lascar esse bagulho até ficar uma ponta. Que Duvido? isso? Mano, eu juro pra tu que tem um lápis aí. Se eu achar, o que que acontece? Se você achar, eu faço um Guaracamp. Poxa, não, é difícil. Então não vai ter agora camp, não. Tá complicado. Tá complicado. Tô lascando o negócio, cara. Pô, até o fim da gravação a gente vai ter um lápis semifuncional. Então, é isso. Subnormal, subnormal. É agora que vai começar o método, tá ligado? Então, agora. Ah, agora aí, começa o método, então, tu vai lançar o método. Começou o método e agora no momento tá rascando o lápis pra poder fazer um lápis. Tá ligado? Essa é a palavra, tá começando a dialética agora. É, isso é um materialismo histórico desde o início, isso é tipo... Exatamente. Ferramentas, né? Exato. Foi o homem que pegou faca, que pegou lápis, que raspou madeira, tirou grafite pra poder escrever papel no método, tá ligado? É. De vocês, brancos. Sim. Parabéns. Nas árvores que vocês chegaram aqui e derrubaram pra fazer papel. Pra fazer papel, sendo que vocês poderiam escrever na porra da terra e deixar o tempo levar. Seus filhos da porra. Pô, na areia, cara. Chegou aqui e tinha tanta areia. Vocês não gostam de escrever? Caixa de areia, filha da puta. Escreve, apaga, arruma jeito de tirar foto, filha da putinha. Só porque o papel é mais rápido, né? Agora o papel não é mais rápido não, pô. Agora é as tecras. Agora é as tecras. Vocês caem na onda dos japoneses, né? É foda. É, pô. É foda, é foda, é foda. Pô, o japonês. É, eu tô ouvindo o bagulho se mexer aqui dentro do violão. É, eu vi o negócio que tá se mexendo. É um bichinho, assim, tipo uma joaninha muito grande. Caralho. Desiste. Desiste. Eu já cedi a isso por causa disso. Já cedi a isso por causa disso. Cedi. Sempre bom usar essas palavras que as pessoas têm medo. Tipo, outro dia eu usei estupro na rua, assim, tipo, ah, não sei o que, estuprou, tipo, sei lá, estuprou. O bagulho era tipo machucado, tá ligado? Uhum. Aí deixou, tipo, estuprou a perna da pessoa. Aí ficou todo mundo assim, caralho. É uma forma, tipo, de usar a palavra, tá ligado? Ah. Não tá ofendendo, não. Tá até falando uma parada, tipo, normal. Ah, eu sei, tem gente que diria que isso é gatilho, cara. Gatilho? Gatilho de quê? Gatilho é, tipo, um termo pra palavras que podem despertar sentimentos não desejados. Tá ligado? Isso é tipo um debate da galera que se psicologiza muito. Ah, foda-se eles. Calma, calma. Ah, calma, Ariel. Calma. Porra. Não é foda-se eles, cara. Eu sei. Porra, Ariel. Não... Tá bom, desculpa. Tá bom. Eu boto direitos humanos. É, justamente, é isso, saca? Eu entendo. A gente tá dentro de casa e a gente pode falar foda-se eles, mas tipo... Desculpa, galera dos direitos humanos. Sempre foda-se eles. Corta. É a galera... Não corta, tá ligado? É a galera do espaço pessoal. Do episódio de... Do espaço pessoal, não. Do... Aquele episódio de South Park que eles matam a realidade. Que é o que todo mundo, tipo... Tem contas no Instagram e tá sendo... Tá recebendo hate na conta do Instagram. Uhum. E contrata o Butters pra ficar deletando os comentários ofensivos, tá ligado? Uhum. Julgando o que é ofensivo. Mas, tipo, ele... É, sabe o que é, sabe obviamente o que é ofensivo, porque as pessoas só vão pra, tipo, serem agressivas sem nenhum motivo, tá ligado? Meio que só ficarem. E aí, ou ao mesmo tempo elas estão tentando criticar o negócio, mas estão sendo tóxicas ao criticar. Porque todo mundo lida com toxicidade na internet, né? Fica sendo ácido um com o outro. E aí, o Butters fica a ponto... Sei lá, fica meio exausto, né, de ficar fazendo esse trabalho. Enquanto isso, a realidade fica se aproximando dessas pessoas que contratam esse serviço. E elas ganham um espaço pessoal, né, um cubinho só delas em que tudo é perfeito, tudo é lindo. E a gente esquece que quando eles... coloca essa parada de matar a realidade, é justamente isso. A gente se ilude achando que tá num lugar em que nenhuma negatividade afeta a gente, tipo, nas influências da vida. quanto mais a gente se cerceia disso, mas na real ela tá em todo lado. E aí a galera do gatilho é justamente isso, vai ouvir estupro, e ou você pode interpretar isso como alguma pessoa falou estupro, mas se você já sofreu um estupro, caralho, isso é tipo, se é pra ser boçal, isso é meio que, não é Deus Ex Machina, mas seria na história do homem. Do homem sem nenhum recurso. E daí? O outro. Não, esse outro lápis aí é a faca. Esse aqui? É. Eles viraram pra cá. Pô. Tá maluco? Vai. Vai tudo na cama. Daqui. É, tá quase Porra, ficando lá. Nem tem grafite. Não tem? Não. Ah, tem, mas tá afundado. Ou não, tá oco? Não, tá, acho que tá oco. Isso, mas aqui na bundinha tem. É, mas se pá tá lá embaixo, até fazer isso vai levar 1.000 anos já. Sim. Mas já quase fui. Ah, porque se tivesse ia aparecer aqui agora. Tá ligado? Aí quando você terminar esse lápis, você vai escrever 2 mais 2 igual a interrogação. Vou escrever uma nota de rodapé. A nota de rodapé tem que ter uma equação, cara. Pra mostrar que você já domina a lírica da matemática. Conhece a equação do Batman? Não, tem coisa no bot. Existe a equação do Batman. É uma equação que gera um bate gráfico, segundo o planetanerd.com. Aqui. Eu acho que quem calculou isso deve ter tido muito trabalho, sendo que hoje dá pra. Achar todos os valores. Cara, ah, não. Isso é gastação, né? Tem o Jenny Boldo também. Porra. Aí, fiz a ponta. Que isso? Escreve teu memorando aí. Teu. A dura vida na engenharia. Estudante de engenharia para um .blogspot.com. Caralho. Sobre nós. O cara do Rio Grande do Sul, amante de carros, cervejas e mulheres boas. Tem o estudante de engenharia mecânica na Unijuí, morador de Ijuí, Rio Grande do Sul. Também amante de uma boa cerveja, adepto a uma bombinha. Aí eu não sei que gíria é essa desses caras aí do Sul. E viciado numa prosa boa, sem falar que também é um viciado no imortal Grêmio Tricolor. Deve ser maconha, bombinha. Provavelmente. Ou o Spy é um cara que tem asma, tá ligado? Ele é um adepto a uma bombinha. E tem a Mariana Hidalgo, estudante de engenharia civil, Unipac, Vale do Aço. moradora da cidade de Timóteo, Minas Gerais, amante de sapatos exclusivos em letras capitais, três pontos, amizade sincera, vírgula, filme em dia de domingo, reticências e da geologia do mundo, reticências. Cara, Blogspot. Tá ligado? A gente. Nenhuma aula de português explica isso. E por que ele não tava olhando isso? O que que você teve? Isso era a imagem. Foi o que o Google me mandou quando eu coloquei aquela imagem do gráfico da maconha, da folha da maconha. Ah, pode crer. Aspa, ele é o engenheiro maconheiro que fez o gráfico da folha da maconha. É exatamente isso. Ah, ele fez a parada mesmo aqui. Pode crer. Inspirado no bate-gráfico. É, ele falou que não bate. Ele tentou lançar o bate-gráfico. O bate-gráfico bugou a HP50 dele. Mas a HP50G plotou. A gíria dos caras. Plotou? O que é plotou? Plotar. Vamos procurar plotar no grande computador. Desenhar. Usando plotadora. Não é que eu vou fazer. Localizar por meio de coordenadas em Caraca. mapa, desenho e escala. Uma embarcação, uma aeronave, um alvo qualquer em seus sucessivos deslocamentos. Naquele bagulho Para determinar a rumo, a dos velocidade. quadrinhos, tá ligado? Tipo batalha naval. Ah, batalha naval de plotar. É. Bom, para todos os desenhos gráficos, no plano Sim. cartesiano é plotar. Plotar. Caralho, doideira. Pô, eu trabalhei numa gráfica, a gente plotava as coisas. AutoCAD plota as coisas. AutoCAD plota. Caralho. É tipo clicar desconhecido, né, cara? É um clicar desconhecido, é um verbo que tá É, associado a uma tecnocracia, sim. não É o jargão. um jargão. É que é um. É essa parada, é um. Tipo. Jargões são palavras destinadas a uma área específica do conhecimento, tá ligado? Tipo assim, medicina, a galera fala. Como é que é? Tipo. Será que É, não sei, foda-se, é galera medicina, fala mas. tosse? Gripe. Respira. Não, mas então, por exemplo, é infarto do miocárdio catastrófico. Tá ligado? Ah. Ninguém fala esse tipo de coisa, tá ligado? Na sociedade. E aí na comédia ruim a galera fala infarto do riocárdio e ri sozinha. Infarto do miocárdio. Tudo isso. É essas coisas, é um jargão. É, jargão, é isso. Pra alguém é um jargão, mas pra mim, pra minha irmã, é um jargão há muito tempo. Mas então, o. Tá ligado? O infarto do miocárdio catastrófico, tá ligado? É um jargão É um assim como jargão na Freud medicina. explica, é um jargão pra Da psicologia. psicologia. Assim como pipetar é um jargão pra química. Plotar é pra ciência da computação. Mas então chegamos a ter o ponto da conquista europeia sobre a ferramenta tecnocrática. Tanto que a gente vai ver todos os autores europeus do período renascentista, tá ligado? Assim como do começo do período romântico, assim como do começo do período positivista, assim como iluminista também, todos eles se referenciando a esse período da história, que é o que, por exemplo, vai ser o plano de fundo histórico dos livros lá do Leviatã, do Hobbes, tá ligado? Vai ser o plano de fundo histórico do Maquiavel no Príncipe, vai ser o plano de fundo histórico do Locke no Ensaio sobre a Liberdade, vai ser o plano de fundo histórico do Montesquieu no Ensaios, tá ligado? Todos esses processos de livre iniciativa científica, tá ligado? Do começo da ciência, essa produção filosófica sobre a realidade eurocêntrica, tem a ver com esse período, que é a conquista da Europa sobre a ferramenta tecnocrática. Que é quando a Europa acha que começa a discutir sobre, tá ligado? Formas de dialogar com a igreja. E aí, por exemplo, o Locke, o empirismo inglês, vai ser contra a união da igreja com o Estado, tá ligado? E aí, por causa disso, um fortalecimento do quê? Dessa figura numérica e o enfraquecimento da linguagem escrita, tanto que rola a adoção de uma linguagem diferente da padronizada pelo Império Romano anteriormente, tá ligado? Que é a escolha do bretão como linha principal de formação da língua. Já na França, por essa linhagem, né, mais centro-romana, ela tem muita inspiração do contexto, das reverberações finais do contexto romano, tá ligado? E aí, com isso, eles têm uma valorização muito grande, tá ligado? Desse contexto numérico, por exemplo, para dividir espaços, tá ligado? E aí, por exemplo, a França é conhecida por ser o lugar com uma divisão de espaço maneira, com uma urbanização maneira, tá ligado? Para a época dela, enquanto, por exemplo, a Inglaterra estava tentando começar um processo de industrialização, sendo muito problemática para sua comunidade, pelo fato de não ter, por exemplo, um saneamento básico, tá ligado? Não ter, por exemplo, tá ligado? Estruturas para se gerir isso, enquanto a França já tinha. E tem uma guerra clássica, né, aí entre França e Inglaterra, que é a galera do Canal da Mancha ali, que sempre entrou em brigas políticas, teve Guerra dos 100 Anos entre uns e outros. Teve Canal da Mancha onde? É o que pega o quê? Canal da Mancha é o que divide o sul da Inglaterra com o norte da França. Tá ligado? Conhecimento marítimo, se vocês estiverem com o Google aberto, pesquisa lá Canal da Mancha, vocês vão ver. O conceito de maratona foi criado por causa do Canal da Mancha, que era a corrida que os guerreiros franceses faziam ao fugir das pedras em chamas lançadas pelos guerreiros ingleses dentro do Canal da Mancha congelado, enquanto estava em período de inverno na Inglaterra, e o rio congelado fazendo uma passagem, né, entre a Inglaterra, que é uma ilha, e a França, que é um território continental. Mas então, foda-se isso, e lembrando de por que as pessoas viraram números. Então percebe que na França e na Inglaterra tiveram reverberações importantes da cisão entre igreja e Estado para fazer com que pessoas tivessem poder de escolher qual forma de se educar que eles achavam melhor. a numérica fora dos princípios clericais ou a linguística dentro dos princípios clericais. Tá ligado? Do contrário, acontece na Prússia, tá ligado? Uma reverberação muito grande dos conceitos clericais junto à figura do Martinho Lutero, né, que criou uma igreja própria para os conceitos clericais serem fundamentados junto aos princípios, tá ligado, econômicos. E aí, com isso, se cria a união do protestantismo. Você fala Martinho Lutero, eu penso em Martin Luther King. Eu penso como o patriarcado tem esse negócio de colocar um legado nos nomes, tá ligado? Uhum. Dos filhos dados para serem os heróis. Patriarcado e suas tradicionalidades estão previsíveis. Uhum. E aí? Martin Lutero cria essa estabilidade entre Estado e Igreja. Tá bom. Situação emergencial de maconha presa nos pelos do joelho. Merda. O que foi? Eu tô soprando poeira do lado da cama. Olha o que é um peido pra quem já está cagado. Vai com um bong mesmo. Pô, difícil. Deixa eu ajudar. Vai apoiando aí com a outra mão. Tá caindo. Tira aqui, mete aqui. Cara, que prática nova na minha vida. Nunca raspei maconha do meu joelho. Do teu próprio corpo? É. Não, do meu próprio corpo já, mas não do joelho assim. E agora da cama. Da cama várias vezes. Aí, o bichinho ali. Cadê? Ah, bonitinho. Pô, ele tem mó tecão, mano. É. Você dá um susto, né? Bom, quando ele para, ele fica tranquilo. Só que ele tira uns cochilos. Cadê o isqueiro? Fazer o seguinte agora, pra facilitar o trabalho. Esse momento. Oh, bom dia de novo. Acordamos. Então, onde a gente parou? Quer conversar sobre carros automatizados? Isso, eu vou começar a falar disso, filho. Pô, eu queria falar do bagulho de ter o norte, tá ligado? Da conversa. Eu ainda vou meter carros automatizados no meio disso, vai fazer sentido, porque... Tá, beleza. Continua falando, então, que eu vou... Não, baixar meu não, foda-se. Fala. Não, pode... Fala aí, fala do bagulho que eu vou conseguir fechar. Eu acho mais interessante fechar o assunto. Mostrar que tudo se conecta do que só lançar solto. É. Retoma o... A gente pode parar e ouvir em que parte a gente parou também, lembra? É. Eu lembro até, a gente tava no Martin Lutero. A última piada foi do Martin Lutero. O Martin Lutero construindo a igreja protestante deu subsídio para várias outras pessoas criarem suas ideias dentro do cristianismo também. Que era um pressuposto para tu ser um ser humano de bem naquela época. Tá ligado? Assim como é hoje. Mas o ser humano de bem hoje em dia, associado a Iurd, no Bispo Edir Macedo, não é o mesmo cara que está associado a uma... Como é que eu chamo a Iurd? O que é a Iurd? Uma organização. Que aí fica mais... Instituição. Uma instituição que, supostamente, né, no, eu quero falar que sim, mas, tipo, da visão deles, eles supostamente estão envolvidos com tráfico de criança, tráfico internacional de criança. Cara, sabe como bizarro é o bagulho do tráfico internacional de criança? Tipo, assim, pô, é foda, tráfico de pessoas é uma parada bizarra. E aí você grada isso pra tráfico de criança. Aí você grada isso pra tráfico internacional. Tipo, o cara, ele não tá, tipo, pegando, tá ligado? Raptando a criança na vizinhança e, tipo, levando pra outra cidade, tipo... Ele não tá fazendo esse negócio que os caras do norte fazem de vender a filha, de ir em algum lugar e os caras já vender a filha. Ele tá arquitetando um negócio de seguranças pra levar a criança no aeroporto. E, tá ligado? Traficar ela pra outro país. Como? Em bagagem. Bagagem, ou meio disfarçada, como se fosse uma família, ou tipo, ele arquiteta um negócio que eu não consigo. Cara, é um. Ah, mas tá ligado? É isso, é uma instituição religiosa. A Igreja Católica também fez isso durante muito tempo. Foda-se. Por que não são os padres saindo com 8 anos de idade de todos os países do mundo pra ir pro Vaticano pra estudar pra virar padre? Isso é a mesma forma de esticar o conceito de prostituição, não só pra prostituição do corpo, mas se prostituir de qualquer forma. Todas as formas, é isso. Qualquer trabalho que você se presta a fazer, que qualquer é contra trabalho. A sua índole, contra a sua cultura, contra o... Dizem que a prostituição é, tipo, a profissão mais antiga do mundo. Eu acredito que seja mesmo. Porque eu associo se prostituir, tá ligado? A você vender os seus ideais pra forma eurocêntrica de pensar. Uau. Coloca o barulhinho de trovão depois dessa frase. Cadê? Dá o lápis. Porque, por exemplo, em terras matriarcais, mulheres fazerem sexo não é contra as regras, tá ligado? Não é ruim, não é pecado. Mas a Europa, que é um pedaço de terra que tinha tanto terras matriarcais como patriarcais, tá ligado? Vivia numa guerra eterna de quem tinha mais poder. E os homens de lá formaram o catolicismo romano pra poder subjugar mesmo as mulheres, que eram quem carregava o catolicismo, tanto ortodoxo, tá ligado? Quanto... Esse cristianismo mais tradicional, tá ligado? Quase ligado a um paganismo. Tá ligado? Então, tipo assim, era veementemente importante criar patriarcados pra poder manter a cultura masculina a salvo. Tá ligado? A tradição masculinizada a salvo. Por quê? Tá ligado? Se não fosse a igreja, o símbolo masculino teria se perdido, porque a partir do século XVII, depois das grandes epidemias da Europa, de peste negra e tal, várias paradas assim, a população tinha muito medo da morte iminente, porque muitos homens morriam por causa disso, tá ligado? E só sobravam as mulheres por ter a saúde mais forte. E aí, pum, isso era um diferencial muito grande entre as populações. E aí se contar, começaram a se contar, tipo, tá ligado? Os escravos, se começaram a se contar por populações, os países, tá ligado? Começaram a dividir as fronteiras com muros e tal. Aí tem os castelos da Europa, esses grandes muralhas que dividem eles, exatamente por causa disso, tá ligado? Caso desse processo quantificador. E esse princípio quantificador veio junto com um processo que vocês podem procurar aí no InfoEscola, tal de, tá ligado? 10 por 3 esclarecidos, ou, sei lá, absolutismo esclarecido. Absolutismo esclarecido. Que eram os reis burgueses. Ah, com um exemplo bem legal deles é a rainha da Prússia. Como é que é o nome dela? Qual é o nome dela? Marlene. Catarina da Prússia. A 10 puta esclarecida, vê aí. Sofia da Prússia. Tem várias. Prússia, pô. Lista de monarcas da Prússia. Acho que é a Catarina que é. Alberto, Frederico, João, Segismundo, Jorge, Guilherme, Frederico, Guilherme. Não, calma aí. Aí tudo cansado. Segismundo. Segismundo. Não, então é as rainhas. As rainhas é tudo casamento. Não, eu achei que tava falando rainha, eu achava que era rainha. Não, era rainha mesmo. Rainha. Ela era monarca. Qual é o nome? É Catarina? É. Catarina de Brandemburgo. E é a mulher do Sugismundo, pô. Foi a princesa eleitora de Brandemburgo pelo seu casamento com Joaquim III Frederico. Princesa. Não é. Pô, não tem uma déspota não feminina na. Déspota. Luciana. Aparece todas. É, foi o principal déspota esclarecido. Casou-se com Isabel Cristina. Duquesa de Brunswick Wolfenbüttel. Não conseguiu fugir, foi forçado a escolher. Esse é o cara do Amadeus. É, que é sério? O cara que tá. Na época do Amadeus. Não, mas é o cara que tá. É, representado. Frederico. Não, é o cara que é o déspota da época. Vê se não é 1800 e porrada. Vê aí essa mulher aí. 1700 e pouco. É, nasceu. Tá falando do reinado, mas tá falando quando nasceu. E de quando é o reinado? 1722 a 1786. Quando Mozart. Wolfgang. 1756 a 1780. É, esse mesmo. Dentro do exatamente do reinado dele. É. Pois é. É ligado. É o déspota esclarecido que descobre o Mozart, por exemplo. É esse cara, tá ligado? É essa galera. É essa galera que tá fomentando, por exemplo, as burguesias pra destruírem, tá ligado? O princípio da igreja, tá ligado? Esse princípio de fomentador da cultura tradicional por meio da igreja. Sim, ele tava Enquanto preocupado isso, nisso. Ele tava enquanto buscando gente isso, tá pra isso. ligado? Nesse mesmo processo, a igreja vem com seus princípios nessa contra-reforma e elegendo seus países, tá ligado? De predomínio da cultura católica, obviamente. Enquanto tem os países da reforma, que a gente aprende na escola, tem os países da contra-reforma, que a gente não aprende na escola. Muito estranho, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um país pós que tem uma história pós-colonial, tá ligado? Pós-colonial e não decolonial, tá ligado? Sim. Pós-colonial porque tem um revisionismo histórico nessa parte. A gente não passa na nossa escola o período da história de Portugal, aonde, tá ligado, ele é uma pátria que faz parte do exército da contra-reforma, tá ligado? Portugal, assim como a Itália, assim como vários reinos do sul da Alemanha, tá ligado? Da Prússia, né, que virou a Alemanha depois, vários reinos do leste europeu são reinos católicos que têm como tradição, né, o poderio do sistema católico eclesiástico, né? A Rússia tem também esse, né, predomínio, só que da Igreja Católica Ortodoxa, que é diferente da Igreja Católica Romana, que é essa que coordena os exércitos de Itália, Portugal, vários principados do sul da Prússia, né? França também, mesmo o Napoleão se autocoroando, né? Mas ainda tem aquele resquício de poder da Igreja Católica dentro da França. Então, tem esses debates acontecendo dentro da Europa, né? Essas instituições de poder sendo geridas. E a partir daí, precisa-se se estipular uma medida, tá ligado, comum para todos esses países conversarem. E essa medida comum não dava para ser linguística, porque todo mundo falava línguas diferentes, não é não? E aí foi suscitado a tradição para explicar essa resposta, para explicar essa resposta, para dar essa resposta a essa pergunta muito difícil, que era como conversar entre vários povos sem ser por meio de línguas, já que é muito difícil ficar traduzindo tudo. E aí, sugeriram arte, sugeriram democracia, sugeriram Sugeriram política, sugeriram ética, estética e política. estética. Essa é a parada. Ética, estética e E aí, política. nessa estética, alguém falou, pô, uma matemática. Matemática também vai ser uma parada maneira para a gente se comunicar, uma linguagem legal. Então, essa é a parada, mano. A A matemática matemática é a parada da ética, né, cara? é da galera da construção civil. É da galera da astronomia, é da galera do. Tá ligado? Os caras queriam provar que a Terra era plana, e aí, tipo, tinha que chamar uns caras pra observar a Terra e falava, ó, aí explica por que que a Terra é plana, observando a Terra. O cara observava, tirava a conclusão que não era plana pelas matemáticas, ele ia, avisava o cara e falava, ó, não é plana, cara. E os caras falavam, ih, vou ter que cortar a tua cabeça. Porra, cara, eu tô tentando mandar o papo aqui que é plano, já falei para todo mundo que era, agora tu vem e me fala, porra, eu tô usando essa linguagem aqui para explicar também, os caras não queria, tá ligado? Tem uma hora que bate, por quê? Por que a matemática é tão mais. Pô, então, essa é a parada. Eu acho que o passado Caralho. dela não nega ela, né, mano? Tipo assim, ela Ela é foi tão. crua, cara, ela é muito crua. Ela no, tipo, por exemplo, ela como é criada pelos africanos, tá ligado? Ela tem um princípio, tá ligado, democrático, a matemática, a função matemática, né? A probabilidade de enredar com números a vivência cotidiana, tá ligado? É uma função, tá ligado, criada pelos egípcios para poder nomear coisas que eles não tinham capacidade de fazer no, na linguagem, tá ligado? na linguagem falada. E aí, por exemplo, criaram símbolos. Esses símbolos passaram para as Índias no processo de invasão dos portugueses à África, lá em 1500 e pouco, tá ligado? Uhum. Os portugueses invadiram Marrocos, lembra disso? Uhum. E aí eles invadindo Marrocos, tomaram posse dos instrumentos que os marroquinos usavam para poder negociar, que eram os arábicos, tá ligado? Essas paradas uhum. de conta antiga. Tá ligado que nessa mesma época que os portugueses descobriram a maconha. É, exatamente. A maconha, tipo, eles já o tinham... Haxixe, né? Sim, o haxixe, é... Que é essa parada, eles conhecem que, tipo, primeiro o haxixe. O cânhamo, eles já compartilhavam da parada de, da produção fabril, só que o uso do bang, do haxixe... eles não tinham. É, uso psicoativo. Psicoativo, é. Alucinóide, a maconha é alucinógena. É, ela exatamente. Causa visuais de olhos fechados, mas... O... como é que é? Também é a mesma época, tá ligado? Que eles têm, tomam posse da matemática, é a mesma época que eles tomam posse da maconha, que eles tomam posse do... Essa é a parada, é a mesma época que o catolicismo toma posse de quê? De uma parada muito importante pra eles mesmos. Tá ligado? Tipo, pro catolicismo, pra vivência católica. Pô, os artefatos, tá ligado? Da Santa Inquisição, assim. É a parada. Os artefatos que eles valorizam na Santa Inquisição, tá ligado? Que eles perdem todos nas invasões árabes ao... tá ligado? À Europa. Durante vários períodos. Eles recuperam nesse mesmo momento de reinvasão da África, tá ligado? Do norte da África. Expansionismo, tá ligado? Que é esse período entre 1500 e 1600 e pouco, quando eles chegam nas Índias, tá ligado? Sim. Quando eles levam a matemática egípcia para as Índias, eles chegam lá e confluem aquela linguagem, tá ligado? Numérica, a uma linguagem escrita que já tinha princípios, tá ligado? Lógicos. E aí cria-se, tá ligado, uma linguagem específica onde todos os países conseguem dialogar em plano de igualdade, que é a linguagem indo-arábica. Isso é tipo o progresso dos portugueses, de todos os latinos evoluindo do romano para o indo-arábico. É, exatamente. Evoluindo do XC, VVX e aprendendo o zero. E essa é a parada, o mano. O zero, é porque mano, eles aprendem quando... O não existir, porque até então eles não tinham a noção de não existir. Olha o que, que é uma não parada muito doida. É nesse período da história que cria-se, tá ligado, a equação de segundo grau. Tá ligado? Aí, pra tu ver como é que se cria a equação de segundo grau, tá ligado? Porque os números romanos, tá ligado, eram dentro do padrão escrito. E aí eram X, V, tá ligado? Essas paradas todas. Uhum. E aí quando eles mudam essa parada do padrão romano, tá ligado? Quando eles passam a usar o indo-arábico, o X vira o nada, tá ligado? Vira o tipo sem, o não existente, tá ligado? O X que é o valor máximo do Império Romano, tá ligado? Que é tipo assim, sim. O que todo mundo queria chegar, o X... Ele vira incógnita. Ele vira incógnita, tá ligado? Exatamente. Sim. E aí ele vira incógnita. E aí quando ele é elevado à segunda potência, ele pode pensar em virar alguma coisa, tá ligado? Quando ele é elevado ele pode, ser, ele pode ser uma... Ele é uma ambiguidade. Quando ele é... Ele é, ele é e não é ao mesmo tempo quando ele é elevado. Não, ele é algo e é outro algo. É algo e outro algo. É. É menos algo. É menos. É não. Um e menos um. Não, não é não necessariamente negativo, é separado. Pode ser negativo. É x sobre um e x sobre menos um. Não, x mais ou menos... Eu sempre esqueço. Pô, mais ou menos, então, né? Isso é mais ou menos é x sobre 1. X ao quadrado mais bx mais c. Mas quando tu aí, diz como mesmo, você encontra o x? Você pega o x e coloca ele... Na verdade, você pega o delta e coloca mais ou menos 4 assim. Então, tá ligado? Tem que voltar... Essa é a parada. Na resolução da conta, eu não sei a conta, mas eu sei que na resolução dela, você tem que voltar... É isso, é tão padrão, tá ligado, europeu, de conhecimento, que para você resolver a conta, você tem que voltar à geometria básica egípcia para poder responder. Tá ligado? Você começa um problema Sim, é europeu teleológico, e é resolve axiomático. com um egípcio. Tá ligado? Essa é a parada. Então, tipo assim, não tem como, tá ligado? Você ter um padrão europeu de conhecimento. Tá ligado? Esse padrão europeu, ele é um processo que vem ao longo das histórias, tá ligado? Sendo influenciado por todo mundo. O indo-arábico, que é o padrão numérico europeu, passou por toda essa trajetória de, sei lá, uma hora de papo que eu falei, para poder chegar a ser existente do mundo europeu, tá ligado? Ainda nem começou a existir a cientificidade como uma parada séria, e o número já é uma parada muito séria para começar o questionamento, tá ligado? Já tem uma hora de papo só falando sobre como começou a usar o número, tá Sim, acho ligado? que agora a gente atingiu uma hora de coisa que, tá ligado? Material já polido, porque a gente vai cortar silêncio, cortar umas coisas. Então acho que assim, fica o primeiro episódio fechadinho uma hora. Ou quer colocar um negócio Não, longão, mas a gente tipo só uma falou Bíblia? de número até agora, a gente não falou da aplicação do número. É, porque eu já aqui nesse momento eu já tinha pensado no 0 e 1. Porque a partir É, pode do. entrar no discurso binário, Essa parada que eu mas. falei, a partir do momento que você sai do romano e você vai pro indo-arábico, você admite a possibilidade do zero. E só. Entende que máquinas não poderiam ser criadas no se a gente usasse o padrão romano, tá ligado? Sim, é. O zero foi necessário para tipo, ser o zero ser o não ser e o um ser o ser, o É aquela não sim. discussão de zero ser par ou zero não ser número. É uma discussão que corre, tá ligado, à humanidade toda, e a gente discute hoje no Paro Ímpar de forma muito absurda, tá ligado? Assim, tipo, muito senso comum, tá ligado? E pra sociedade já foi uma parada muito importante, assim, porque, tipo assim, você não, tipo, entende que até o findamento do Império Romano, não existia simbologia para um número inteiro que não perspectivava, tá ligado, algo fora da vivência. Para você poder ter um número inteiro, você tinha que ter algo vivo que o representasse, tá ligado? Então não tinha como você ter o número zero nos inteiros, tá ligado? Não é ligado? É tipo assim, tinha que ter, pra você ter um, você tinha que ter uma ovelha. Tá Sim. ligado? Tinha que ter um pedaço, uma gente, um alguma coisa, tá ligado? Sim. Tinha que ter uma referência física E pra você daquele não um. ter, quando você queria falar do nada, você não conseguia, que nem gente que não consegue falar de saudade, Então, essa mas. parada são coisas que só não existem no. Não, não é que não existem, eram faladas de outras formas, eu De outras acho. Só que a formas e gente, não tipo, existir. apaga com o passar do tempo. Mas, sei lá, É. por exemplo. Quando o zero vira a parada hegemônica, né? É. E aí, por exemplo, quando a galera fala assim, ah, teve um período na história da Europa que a Europa só não existia, tá ligado? Que é essa parada do. Na época que a gente vira a bússola pra Mesopotâmia, tá ligado? Do Oriente Médio, onde tá começando as sociedades e onde a população na Europa é nômade, tá ligado? Não é que ela não existia, é que o É que processo tava dela era tipo. diferente do Sim. processo civilizador, tá ligado? Que é um Sim, acho. padrão que não é europeu. Essa é a parada. O padrão civilizador é mesopotâmico. Que os É, europeus tá ligado? roubaram o Você conceito. só tá falando nomes mesopotâmicos numa geração falando eu civilizava antes de ser legal, civilizava. Você é um hipster historiológico, tá ligado? É, Você pode fala, tipo, ser. os mesopotâmios faziam isso muito antes de ser a É. moda atual que Não, é mas é, ensinado. mano. Tipo, por exemplo, o Império Assírio, tá ligado? Expulsou os judeus pela primeira vez. A primeira história do povo judeu sendo expulso de algum lugar é pelo Império Assírio, tá ligado? Na disputa entre o que hoje é Israel, Jordânia, tá ligado? Cisjordânia, aquele espaço ali muito doido. O Golfo Pérsico, né? Então, o sionismo nada mais é do que uma galera que acreditou que o bom filho a casa torna. Sempre. Sempre. Essa é a parada. Que isso, tá acreditando, mas... Essa é a parada, tá acreditando até hoje, tá ligado? O Messias dele não voltou. Sim. Tá mas ligado? O bom sim. filho tá pra voltar pra casa que tá tornando. Tá ligado? Essa é a parada. Ele tá pra voltar aí há muito tempo. Tá, e tá esperando. É. Ah, é tipo esses caras. Pô, e é uma piada meio pesada. É uma piada meio pesada, mas tipo, filho de pai ausente, tá ligado? Que fica. Exatamente. É o filho de pai ausente existencial, né? Eles ficam, ó pai, e aí não vem pai, eles falam, então beleza, então vou ter que arregaçar as mangas e trabalhar. Pô, e isso, trabalhar pra eles isso e traficar, é um... cara. E não é só traficar essa parada. É, não, é pegar todas as visões e tipo, tá ligado? Pegar as visões da parada de onde ele tá e usar a favor dele e da galera dele, e só. E qual é a diferença do mesopotâmico, de todo o assírio, todo o judeu? Ah, o cara é conectado, não, então, mesopotâmico e outros caras são conectados com a terra deles e com a parada que eles criaram. Judeu, não, judeu, tipo... Mas por que que ele não é conectado com isso? Essa é uma parada, todo mundo tem uma vivência. Porque o bom filho não, a casa não torna, o bom pai também não, cadê meus pais, tá ligado? Pô, todo mundo tem uma vivência religiosa, cara, daquela na Mesopotâmia, que depende, esse politeísmo, ele depende da construção, tá ligado, dos sagrados em planos arquitetônicos, tá ligado? E aí, por exemplo... O que que era tu ser, tá ligado, cristão? Era tu invadir o território de alguém, quebrar todos os templos da religião deles, pagão e tal, e construir igrejas cristãs. O que que era tu ser judeu nesse período? Era tu quebrar todos os templos dos caras e construir sinagogas, tá ligado? O que que os judeus têm de diferente pro resto dos povos mesopotâmicos, tá ligado? No período onde eles só tinham esse princípio de diferença ética, né? Que é a religião. Eles tinham um deus e a galera, o resto da galera mesopotâmica tinha vários. Uhum. A crença em vários deuses, tá ligado? Dependia estruturalmente de criar templos a esses vários deuses. Em espaços muito diferentes e inóspitos dedicados àquele deus, daquele local. Enquanto isso, os judeus estavam defendendo que o deus deles era tudo. Tu tá entendendo qual é a fricção do bagulho? Enquanto tem uma galera falando assim, pô, então, tem um deus pra isso, um deus pra aquilo, um deus pra aquilo. E aí eu sirvo esse deus, esse deus, esse deus. Ou então, tipo, eu tenho um deus, mas eu gosto de vários outros, que aí eu posso fazer essa parada. O judeu tava falando, não, só tem um deus. A parada toda é um deus. A gente tem que fazer o bagulho de um deus e um deus pra tudo. E aí a gente vai invadir o lugar dos outros com um deus. Aí essa é a parada do um principal. O um, sim. Tá ligado? Da contagem 0 e 1, sim. Tá ligado? Não é na real 0 e 1. É tipo mais 4 contra 1. Tá ligado? Porque mais 4 é mais de 4. Tem 4. Poli. É poli. Tipo, uni. Não, como é que é? Mono, bi, tri, poli. Poli, é. Tipo, ok, existe quadra, mas de tipo quíntuplo, sextuplo. Mas não tem isso, é poli. É. Religiosidade é isso, politeísmo. Politeísmo, passou é poli. Aí é politeísmo, tá ligado? Tanto que isso é até grego, né? Poli, tá ligado? Essa parada. Por causa disso, tá ligado? Porque polis é... Pré-religioso, grego é pré-religioso. É tipo... O científico também é pré-religioso, tá ligado? Por isso que leva o grego. Cara, é um corte de teológico e teleológico. Exatamente. O teleológico tá nessa parte pré-religioso, ou tipo... É pré-religioso. Mas o que culmina isso, tá ligado? É essa parada. Pros caras que descenderam do judaísmo, da cultura judaica, tá ligado? Existe, pra existir uma unidade, tem que existir, tá ligado? Alguma figura que represente isso naturalmente. Uhum. Enquanto pros caras que não têm essa vivência, tá ligado? Tem que existir figuras... que representem a subjetividade, tá ligado? A subjetividade do povo judeu e dos herdeiros da cultura judaica está arraigada totalmente à cultura deles no Deus único, tá ligado? Uhum. Nessa vivência do Deus único. Por isso que eles são diaspóricos, tá ligado? Porque eles são expansionistas, porque eles são minoria no mundo, tá ligado? Esse é o fundo de minoria do judaísmo. Sim. Os caras, tá ligado? Estarem dentro de um questionamento onde eles são, acreditam em um único Deus e o resto do mundo é politeísta. É porque é um povo que tá cavando falta, né, cara? Como um povo. Tá cavando falta, indo pros lugares falando, ah, ah, sua religião me oprime, por favor, tá ligado? É, porque todo mundo já bateu em mim, tá ligado? É mais ou menos que isso, assim. Ele é a criança gordinha do cenário religioso, assim, é. Tá ligado? É o ruivinho gordinho que, tipo, tem cara de nerd. Sim. No cenário religioso. Mas, tipo, assim, você... Tá ligado? Você sabe que, tipo, real, ele apanhou. Tipo, não, não é mentira que ele apanhou, mas também, tipo, você não fica meio que... É, enquanto... você não conversa com alguém e fala, ele meio que não tava pedindo, moleque. Você fala assim baixinho, tá ligado? Não deixa ninguém ouvir. É que nem o... Então, o budismo é aquele... Não tô falando que no holocausto foi isso. Acho que o holocausto foi, tipo, com várias galeras. É, com várias. E eles são os caras que estão pedindo pra falar que foi com eles. É, o foco é deles, né? Essa parada, eles querem o foco deles. É. Mas então, o budismo é o garoto gordinho que baixa a porrada nos caras. Tá ligado? Você vai no cenário religioso. Ele é o gordinho que baixa a porrada. O judaísmo é o gordinho nerd que sofre bullying. Que bate mesmo? É, acho que é o essa é a parada. A cultura dele de não bater é essa parada. De dar nesses caras, dar tapa na cara, tá ligado? É tipo assim, surrar na cultura. Sim. Religiosa, tá ligado? Porque, pô, por exemplo. O catolicismo é pela agressão, tá ligado? E ele é visto como a pior religião, assim, tipo, a religião malvadona do mundo, tá ligado? Hoje em dia o Islã tá tentando tomar posição, tá ligado? Mas é só, tipo, nessa parada, não chamar a atenção mesmo. E porque o mundo elegeu eles como vilões, tá ligado? Da nova geração. Os islâmicos, porque são a galera que decidiu viver só com um Deus na época... Onde a tecnologia é tanto Deus quanto Deus mesmo, tá ligado? Do cristianismo. Os islâmicos, tá ligado? Agora, tá ligado? São acusados de serem terroristas e tal, serem do mal. Porque eles acreditam em Deus. Enquanto o resto, todo mundo cagou. Dividiu Deus em várias paradas. É. Eles foram os caras que ficaram, né? Fiel à parada. Na herança da cultura judaica, os únicos que ficaram até o final são os herdeiros de Muhammad. Essa é a parada. Não, é verdade. No bagulho do Deus único, teve uma galera que se vendeu pro Deus dinheiro. Teve uma galera que se vendeu pro... Jesus já falava que os judeus se vendiam pro Deus dinheiro. É. Tá ligado? Jesus. É. Aí os cristãos se venderam pro Deus guerra. Tá ligado? Uhum. Os umbandistas e a nova geração do cristianismo se vende pro Deus tecnologia. Tá ligado? Os kardecistas, tá ligado? Todas as novas positivistas, todas as novas versões do cristianismo. Sim. Se vendem pro Deus tecnologia. A ciência mesmo, tá ligado? Sim, sim, sim. Todo mundo se vende pro Deus tecnologia. Os únicos que ficaram fiel nessa guerra santa toda foram eles. E a jihad é deles, por causa disso. Exatamente, tá ligado? É. No fim, é, pô, seguiu a regra. Né? É, exatamente, pô, os caras leram o livro até o final. É, essa é a parada. Quer brincar todo de, mundo parou de autoridade, quer brincar de referência. Ah, tu leu Foucault, ah, tu leu Marx. Calma aí, calma aí. Eu li, Maré, meu bagulho tem Torá, meu bagulho tem Primeiro Testamento, meu bagulho tem Cabala. É, tem tudo, mano. Pô, tem todas as coisas. Peita. É um livro de verdade, tá ligado? E é essa parada, eles nunca deixam de falar que é um livro. Só um livro. Essa é a parada. Eles falam, é só um livro. Por quê? Não, é a palavra sagrada, obviamente. Mas é só um livro. Porque a vivência não tá só escrita ali. É o que tu convive, é o que tu faz, é o que tu é, tá ligado? É o teu princípio. Então é essa parada, mano. Os caras estão vivendo a religiosidade. Enquanto o mundo todo... Tá se trocando pelos politeísmos que coexistem. Mas, cortando tudo isso, cortando a vertente religiosa da discussão, o dinheiro e a ferramenta dinheiro tá muito arraigada a essa parte também da comunidade. Porque é nessas trocas aí, dos portugueses com as índias, que começa, tá ligado, esse controle tecnológico, essa parada de criar, tá ligado, ferramentas a vapor, trem, todas essas paradas. Sim. Do movimento que vai dar origem lá em 1600 e pouco, a Revolução Industrial, que é o bagulho que o Marx vai debater no futuro, criando o conceito de economia em cima dessa porra, tá ligado? Então a gente tá falando da forma de dinheiro agora, por quê? Porque a gente tá começando o processo dela. O processo da forma de dinheiro tem a ver, tá ligado? Com a construção da identidade monetariana da sociedade europeia a partir do conceito religioso. Tá ligado? Por quê? Porque a comunidade judaica era a única disposta a fazer o caminho por dentro das terras, e era a única que tinha contatos para poder fazer caminho por dentro das terras, chegando até, tá ligado, o Mar Cáspio, o Mar Egeu e os Balcãs, para poder recolher e levar para dentro da Europa Média, Central, tá ligado, de poderes muito diferenciados, essas novas mercadorias. Uhum. Os portugueses passam a fazer isso com o auxílio dos africanos do Norte, tá ligado, na invasão moura ao Império Romano. E aí cria uma dicotomia de quem tem a cultura monetária e de quem tem a cultura dos números, tá ligado? A cultura numérica que dá certo é aquela que é impulsionada pela Igreja Católica, logo a Indo-Arábica, tá ligado? Uhum. Fomentada junto, tá ligado, dos princípios daquilo que a Igreja Católica elegeu como uma sociedade com os valores certos para galgarem esse caminho, que é a maçonaria, tá ligado? A Igreja Católica incumbiu de valores uma comunidade para tratar dos números. Essa comunidade é a comunidade maçônica, uhum. Tá ligado? Fundada para isso. Eles cuidam dos números para os católicos, enquanto os judeus cuidam dos números para todo o resto da Europa. Tá entendendo? Isso é uma diferença muito grande. É a parada que cria o crash dentro do conceito de o que é o europeu central e o que é o europeu mediterrâneo. Uhum. Tá ligado? O europeu mediterrâneo, que é esse cara que o Sérgio Buarque de Holanda vai falar, tá ligado? Que é o cara que se afetua por negros, tá ligado? Que tem contato com negros, que pá, é mais suscetível a malemolência da vida, pra essa coisa toda, tá ligado? É o cara, tá ligado, que é invadido pelo império, tá ligado, pelos impérios africanos, tá ligado, uhum. E que sofreu vários processos de escravização mesmo pelos africanos. E aí teve uma cultura numérica muito melhor, muito mais atrativa, tá ligado, do que a cultura numérica suscitada pelos judeus, tá ligado, que perpassa, por exemplo, o calendário judaico, tá ligado, o formato da numeração judaica, a cabala, tá ligado? Toda a constituição dos algarismos romanos, uhum. Essa forma mais difícil de fazer o trato com os números, tá ligado? Uhum. Então, tudo isso é destronado a partir do momento que a gente cria um formato numérico para uma Europa toda ficar aglutinada. Quando a gente cria isso, a gente consegue fazer dentro da Europa um processo, tá ligado, de monetarização de valores de coisas que faltava a ela, tá ligado? Por exemplo, gente... Então, antes do Indo-Arábico, como é que os caras contavam os anos? Era só número romano? Os caras, os católicos? E os outros? Os não Indo-Arábico, mas também não católico? A galera que contava... Então, contar o ano pra galera católica antes dos números indo-arábicos. Então, os judeus era separada por fase da lua, tá ligado? A quantidade de X de fases da lua contava. Qual era o X deles, tá ligado? Qual era? Tá querendo saber. Então, tem o tipo numérico deles aí, que eu não sei qual é. Em hebraico? Tem que pesquisar. Tipo numérico do hebraico, do aramaico. Do hebraico, é hebraico. É o que dá origem ao número romano. Alfabeto hebraico, valor numérico. As letras tinham valor numérico. É, essa é a parada que dá tipo muita treta em muita tradução do Velho Testamento. É justamente isso. As coisas tinham significado de nomes, que Sim, os sim. valores tinham significado de nomes. Ah, é, eles têm um negócio, uma transliteração do israelense padrão, em que o próprio infinito representa também o nada. O zero. Não é o zero, É o, é o a zero falta de deles. valor. É, tá ligado? Essa Não, parada. mas isso também é outra coisa. Deixa eu pesquisar essa porra aqui. Isso é o Aleph. Aleph é o zero. Tipo, é o A deles, tá ligado? Como é que representa o um? Ao mesmo tempo que representa o nada. É o começo, essa é a parada. Um é começo ou zero é É, começo? não, pra eles um é começo. O Aleph já representa um. Mas o Aleph hoje, no Indo-Arábico, essa é porra, isso é muito pica. Porque no Indo-Arábico, o Aleph é entendido como um. Como é que é? Número Aleph, que é na teoria dos conjuntos, caralho. Os números Aleph são uma sequência de números usados para representar os cardinais, ou tamanho de conjuntos infinitos. Tá ligado? Ou seja, Aleph zero é a cardinalidade do conjunto de todos os números naturais, é o primeiro cardinal infinito. É que Tem. é o espaço geográfico, é o espaço geográfico não, é o espaço cartesiano entre o ponto x0 Zero e o até. y1. Não, e o x0 E o e o x. x1. Cara, é o x0, 1, 2, 3 e reticências. É, exatamente, E esse é o Aleph, é essa fim é parada. Sim. fecha as reticências. É, exatamente. O Aleph é o momento em que ele consegue conter a É reticência. porque essa é a Então, parada, é um tipo. plano cartesiano, mano. Tu pode pegar esse quadrado que é desse tamanho, transformar num quadrado desse tamanho, desse, tá ligado? Tipo, tá É ligado? essa parada. É o bagulho do. Porra, eu vou falar isso aqui bem perto. Minecraft. Mundo dentro do mundo, dentro do mundo, dentro do mundo, dentro do mundo. A partir do mundo. Tá ligado? É isso. É jogar É o computador zero e um. jogando The Sims. É o computador jogando The Sims sozinho. Tá ligado? É essa parada. É o retroativo, tá ligado? É isso. É o reciclagem. É o mundo dando volta. É o Aleph, tá ligado? É o infinito, É. conjunto dos infinitos. Então, Aleph 1. Aí, ó. Abriu já no negócio do plano do cartesiano. É, porque a gente tá nesse. Nessa discussão de Cara, a gente números, consegue não sair, né, né? do trilho, isso é doideira. Maneiro. A gente sempre volta pra essa linguagem. É maneiro definir um tema por causa disso. Mas é discussão, tá ligado? Do valor. Tá ligado? De pessoas para números consegue ser adequado nessa época, que chama-se. Como é que é? Criação dos estados modernos. Tá ligado? Quando os países da Europa criam uma identidade fixa numérica e aí uma língua padrão para debate, tá ligado? Começa a se criar esses conselhos. O primeiro deles é o Concílio de Nicéia, que chama todas as pátrias judaicas, todas as pátrias católicas, todas as para poder construir um livro que aglutinasse o conhecimento de todas as fés do tempo. Para poder fazer uma linha do tempo das fés históricas. E esse livro chama-se Bíblia Sagrada. Quem domina esse livro no Concílio de Nicéia é a Igreja Católica, porque tinha mais força dentro do contexto político da época. Então a gente entende que isso tudo tem a ver com esse padrão ético, estético, moral da comunidade judaico-cristã. Que fortalece, tá ligado? Cada vez mais o patriarcado e tal, essas paradas todas. Mas a gente não pode deixar em aberto. Você tá, então. Eu procurei algum jogo de matemática pra ver o que, que as pessoas ensinam matemática na didática de jogo. E tem 7 fases de tutorial. Porra, muito bom. Será que se pular tá tudo bem? Tá. Cara, que doideira, né, cara? Os jogos em flash estão tipo polidos. Ah, tá, ele me ensina. O jogo é muito. Pô, joga gostosinho o jogo. Eu quero saber quando chega na parte de matemática. O fato todo é não deixando O assunto descarrilar. Eita. É nesse mesmo processo aí de formação dos estados modernos que se forma a ciência moderna, tá ligado? A ciência moderna é responsável por quantificar na ciência matemática o poder da solução dos problemas existentes a partir do plano geométrico. Isso decidido lá no tratado cartesiano do Descartes, tá ligado? Um francês. Que diz que várias pessoas discutiam com ele na época. Ele não era tipo um pensamento unânime, tá ligado? Eu acho que Essa é uma parada muito. chega pra gente como se, tipo, ele ganhou, exatamente. pronto, é isso, Ele era tá ligado? pica, parece que ele era o foda, só tinha ele falando essa parada. Não. Tinha várias pessoas que falavam, cara, tá errado. Por exemplo, vários cientistas, tá ligado? Vários filósofos chineses discordavam do plano cartesiano, falavam que o plano cartesiano não tinha fundamento. Pelo fato deles eleger para coordenar a vivência somente duas coordenadas, tá ligado? A X e a Y. E aí, depois disso, quando se aperfeiçoou o plano cartesiano para os europeus, ele cria uma nova fase, que é a fase de desconstrução do método cartesiano. Na hora que ele deixa de ser puramente teórico e passa a ser empírico, né? Aí na dissolução do método cartesiano, a gente precisa, por exemplo, fazer uma função de segundo grau, né? Que é exatamente, tá ligado? O pensamento fundamentado pelo. Como é que é o nome dele? Báscara. Não, o bagulho da função, mano. É o Kepler, Hans Kepler. Função afim. Que o que caminha para a função de segundo grau é a função de primeiro grau. Definição formal, matriz, crescimento, decrescimento, zero aplicações. Não fala quem, né, cara? Contém história do bagulho. É foda. Ah, não tem quem escreva. Se pá, tá no Principia, não sei o quê, do Newton. Então, mas então, a função que é essa parada da explicação, né, do plano cartesiano já é um aprimoramento, tá ligado, do plano científico, fora, né, por fora e ao mesmo tempo por dentro da discussão cartesiana. Há um aprimoramento da questão cartesiana por pessoas que tinham conhecimento de outras culturas. Tá ligado? Por exemplo, traçar uma outra reta dentro do plano do X e do Y para vários filósofos que acreditava o Descartes durante muito tempo, tá ligado? Foi uma parada impensada, assim, uma coisa de doidão, assim, caralho, tá mal, tá muito fumado de maconha pra poder traçar uma linha Y1 aí, tá maluco, que isso? Que isso, não, tá mal, tá desconstruindo, tá, tipo, pós-moderno, tá maluco, tá desconstruindo o plano cartesiano. É, o plano cartesiano era, tipo, parada pra localizar, não definir traços. É, exatamente, essa é a parada. E isso... Era pra plotar. Exatamente. Não pra desenhar. Era pra plotar e não pra desenhar. Caralho. A sociedade nessa época era dicotômica, tá ligado? Essa é a discussão. Tinha a linha do X e a linha do Y. A moral e a ética. A ordem e o progresso, tá ligado? O zero e o um. Essa parada existente e não existente. A dicotomia, o sistema bipartite. Todas essas divisões, tá ligado? Que a sociedade eurocêntrica fez pra poder aprisionar os seres humanos, tá ligado? A uma vivência do ser ou não ser. Aquele problema clássico do babaca do Shakespeare, tá ligado? Naquela porra daquele livro chamado Hamlet, tá ligado? O ser ou não ser, que é a questão do bagulho, é o problema do zero e do um. O estar vivo ou não estar vivo. O problema do moderno, tá ligado? A dicotomia. Que é a parada que leva tudo no fio lógico. Isso é o que fomenta, tá ligado? Toda a ideia do humano ser contado como um número. E aí, a partir disso, a gente ser elevado em planos estatísticos. E aí, em planos estatísticos, por exemplo, se a gente fazer um agrupamento de pessoas e tirar delas quantas pessoas que dali fumam maconha, a gente faz, tá ligado, um traço social sobre essas pessoas. Daí se cria a sociologia. A gente tira um traço étnico, daí se cria a antropologia. A gente tira um traço histórico, daí a gente tira a ciência histórica. A gente tira um traço biológico e daí a ciência biológica. Um traço químico e aí daí a ciência química. E o traço físico, tá ligado? Ciência física, todas essas coisas. E para tudo isso, tá ligado? Só pode se fazer isso agrupando tudo em conceitos. Sistema de agrupamentos é o que a matemática se pretendeu fazer para a humanidade. Logo, tá ligado? Por isso que a matemática foi elegida como a ciência, para explicar a ciência por trás das ciências. Cabe? Acabou? Ufa, agora não tem mais o que falar. Chega. Me falei até o porquê que a Europa escolheu a matemática. Mas daí, a partir daí eu pensei que ela podia ter escolhido a filosofia. E aí, pô, seria tudo muito arcádico, tá ligado? Todo mundo ia ficar olhando pro mundo, fumando maconha. Arcádico não, falando. Arcadista. Ista. Arcadista. Lembra que o ista é tudo que... Porra. Então, temos nossos... Eu quero chamar telespectadores, mas não são telespectadores, são teleouvintes, são. E eu queria colocar algum ista na relação deles. Então, qualquer pessoa que aguentou até o final ou foi ouvindo em partes, que acho que é uma coisa improvável, mas vai saber. Uma boa noite, se você ainda não conseguiu dormir. Puta, porra, que pariu. Eu já teria dormido nos 15 primeiros minutos. Mas como eu tava na conversa, conversa instiga. Mas se eu só ouvisse e não pudesse falar, caralho. Isso aí é todo medo também. Pra falar de... Mas falar contra a sociedade europeia é uma parada muito boa também. É uma parada... É estimulante, né, cara? Gosto muito. Ainda mais quando a gente consegue falar nos termos deles. É. Acho que isso que é gostoso. Porra, são 3 horas da manhã já. É. Que isso. Boa boa noite, galerinha.